Establish our localizer at 2780. Call tower 118-195, 2780. 118-95. Tower, good morning. Other 2-7-2, establish and localize runway 5. 2-7-8-0, continue approach from the back 40, clear. There is a traffic left side on the threshold 10, don't take your retro lane. Stay by, continue now approach as 2-7-8-2. Mantenha farol de tapão aguardando instruções. Eu mantenho farol aguardando instruções. Victor Índio Juliette, agora segue com 120 décima 8, boa viagem. 08, boa viagem, bom trabalho aí. 780 clear to Andanoi, 10, winds 090 degrees, 10 knots. Clear to land, 2780. Bom dia, limitações? Mil pés pelo litoral, corredores Axé. Gente, Vitorino de Juliette, mantendo meu pé no corredor Axé. Obrigado, Maria. Forte farol da barra, Vitorino de Juliette. Forte farol da barra, Vitorino de Juliette. Está estabilizado, bom, 094. Bom, 094, chame o Cui, 198, decimal 95, complete procedimento do ELS 68. Gente, completando, reduzindo, chama a torre, 2895, bom dia. Tem dois tráfegos na final, um ATR da companhia e na sequência o Boeing da Gol. Após o segundo tráfego. Please, can you confirm the wind? 100 degrees, 10 knots. Thank you. Keep that position, descent flat level, descent to 2,000 feet. DNH 104, report established. Final approach runway 10. After ETAP, descent to 2,000 feet, and we report when established to 581. Gente, câmbio de abraço, frequência livre, até a próxima. Chame centro Recife, frequência 128 decimal 35, alterna 125 decimal 1. 2835 251, gol 2171, bom dia. Post 2581, confirm your ground speed. Now 220. Roger. 4207, confirm ground speed. Ground 290. Gente, azul 4207, reduza para 250 nós de ground. Reduzindo 4207. Pós-pelo está autorizado para o 4207? Confirme. Após pelo está autorizado o procedimento para o 4207? Azul 4207, subvetoração para sequenciamento, mantenha presente pro limite ao curso do localizador. Mantenha presente limitado pelo LOC 4207. Livre pouso no 0, voo 1094. Acho que o Maikinha que está visual com o banco da Gorra na final do ano principal. Afirma, desafio. Agilize o cruzamento, a retaguarda do tráfego, chame girando base pela direita para o 17. Agilizando a retaguarda do tráfego, chamar a base direita para o 17, eu chamo aqui. Agilize 770, visual com tráfego na curta. 207. Tráfego na curta. Afirmativo 2770. É um banho da Gol após a passagem do mesmo autorizado alinhar e manter, pressionando zero. Após a passagem do tráfego na curta final, autorizado alinhar e manter, pressionando zero, alvo 2770. 07. Vitor, Índia, GDS, passando a parada barra. Vitor Índia Juliette, não há tráfego a reportar no setor, frequência livre para coordenação. Eu tenho retorno. Muito obrigado, patrão, boa noite. Azul 4207, reduza para 180 graus. 180 mais. 180-4207. Solos 3-1, libera a direita e chame o solo em 1-2-1, decimal 9. Direita 1-2-1-9, igual o 0-9-4, obrigado. Mais 5. Power 118, decimal 9 or 5 to 581. O 4207 informa que irá ultrapassar o custo do localizador. Novo limite é o QD Mike 260. Confirmando 260 do MDB de Simbra. Ciente, limitado pelo QD Mike 260 de Simbra 4207. Apenas confirme Simbra está operacional. An Air Force 581, final approach ILS X-ray. 581, continue approach, expect for landing clearance. Standing by for landing clearance to 581. Está confirmado no controle 4207 no artista dizendo que ele está fora aí, o Simbra e Pitanga. Gente, então o novo limite é a radial 250 de Salvador. Pela radial 250, graças. Azul 4207 para interceptar o curso do localizador, curva à esquerda para o 070. Esquerda para o 70-4207. Your landing, you are clear to land on 10. Clear to land to 581. Salvador, 731, formação Índia, bom dia. Azul 2770, submantém a nível de voo 160 via saída coral no Bravo. Contra Salvador, muito bom dia. Azul 2770, mil pés, saída coral no Alfa. Azul 2770, contato radar na decolagem, submantém a nível de voo 160 via saída coral no Bravo. É, confirmado coral no Bravo, sobe 160, confirma? Firmo, nível 160, via coral no Bravo. 160, coral no Bravo, 72770. Igual 739, promoção Índia. 1739, desça via chegada com média 1 para nível de voo 050. Já via chegada, 739. Desce para 2 mil pés, a gente dá o altímetro no 0 no 4 e pode estabilizar. 2 mil pés, portaremos estabilizado 4207. 30 autorizado, Daniel, mantém pistão 0. Ele mantém o 1-0, voa no 2-3-0. Roger to 581. Make it to the right, taxi by Alpha, coming back before taxi Juliet. Taxi by Alpha, we call hold short of Juliet to 581. Localizador 4207. Doutor 4207, quem é tu na frequência 118 decimal 95? 1895, boa. Guarda-me, faixa T, 129. Livre decolagem para o voo 1-2-3. Bom dia, 4207, final ILS 10. Oscar, Mike Yank, seu solo foi aos 37, frequência livre, no corte, boa. Obrigado. 4207, QNH1903, vento 1 centena com 129, avistado, pouso autorizado, pista na 04207. Autorizado, pouso no 04207. Papapá, Juliette Bravo Alfa, prossiga para a frente de Santana, confirmando, já está em condições visuais de, o Juliette Bravo Alfa. Bem, sobre regras de voo visual, prossiga para a Feira de Santana, desça inicialmente, desça com altitude de tráfego em Feira, para referência, o QNH1014, reporte cruzando 3500 pés. Então, 13500 para referência Juliette Bravo. Conhecendo negativo, Juliette Bravo. Controle 1-1, 1-2-3-0. Boa, Guna 230, contato radar, subavia, saída Puca para o nível 370. Saída Puca, 370. Está com interesse quando possível, Aracaju. Guarde, Guna 230. Dessa via, chegada para 2.000 pés, QNH1014. 2.000, via chegada 1014, do 739. Do you have the truck on short final sight? Hey, after the truck, likely attacks via Charlie until April 6th. We'll taxi by Charlie until April 2. 4-0, acione a identificação, prossiga via, chegada Bomed 1 para o nível 050, QNH1014. 14 dias, descendo para o 050, é, possibilidade de voar direto, Duna? Oi, Duna, 3740. Obrigado, Duna. Duna 2000. Ainda 050, aguardando para continuar, o 3740. Viu, Matheus? 207, Solos 4, Ana, chamando 2, Ana, décimo 9. Décimo 9, boa. Desça para 3.000 pés. Que é no 0, ano 4. 3.000 comigo, 14. Salvador, 648, Pantera, pronto. Linha 48, autorizada, linha área decolar, pistão na 0, vento 1, centena 1. Linha área decolar da 1-0 com o número 643. Bom dia, TAM 4777, aciona identificação. Prossiga a via chegada a Ponce para 4.000 pés, TNH 1014. Chegada a Ponce, segue via 1.0 no cobre do estado, TAM 4777. 1230, chama o centro Recife em 125, decimal 45, alterne 126, decimal 85. 2545, 2685, 1230. Confirma o TAM 4777? Afirmativo, observo a Arduna da presente. Oi, Duna, TAM 4777. Duna autorizado, TAM 4777. Bilhete Bravo Alfa, autorizado frequência livre. Bravo Alfa, autorizado frequência livre. Autorizado final e LS XOI pista 1-0, reporte estabilizado no localizador. Atenção, localizador, você atenção. 3740, desça para 2.000 pés. 2.000 pés, 3740. 648, Biclos 45, chama no 2-0, decimal 8, por vez. 208, obrigado, bom dia. Salvador, bom dia, boa na 648. 48, contato radar, supervia saída PUCA para nível 350. PUCA para 350 no 648. Pesado, gol no 139. 39, chame a torre, Salvador em 118, decimal 95. 895, obrigado, até já. É. Torre Salvador, bom dia, gol no 739. Estabilizando, localizador. Atualizado o sinal ISS, reporta bem estabilizado para localizador. 3740. 14777, desça para 3000 pés. 3000 pés, 0477. Dois sete sete zero, Rui Pro de Raíra. Valeu, Raíra, 2770. No 648, enchendo centro Recife, 125 decimal 45, alterne 126 decimal 85. 545, 2685, gol no 648, obrigado, bom dia. Bom dia. Assino 3000 pés, voltar 4777. Gente, aguarde para continuar descendo, está 4777. Obrigado, bom 739. Sete, forma tráfego 12 horas, 9 milhas. Interceptando agora o localizador da pista 1-0, o tráfego precede. Tráfego da companhia, um Airbus 320, TAM 4777. Ciente, o TAM 4777, subdivisão com o terreno, pode para o Gilberto? 2000 pés e inicie redução para 2209, o TAM 4777. Ciente, 2000 pés reduzindo, o TAM 4777. Estabilizado no ILF, o 3740. 3740, chame a torre, Salvador em 1-1-8-9-5. 1-1-8-9-5, obrigado, até mais. 4777, autorizado sinal ILS, sexway, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Estabilizado, TAM 4777. É confirmado, inicia redução, tráfego agora com 1409 passando marcador externo. Reduzindo a outra 4777. Estabilizado no final. Sete zero, bom dia, vento uma centena com 10 nós, todos autorizados, pista na zero. Pouso livre, na 10. Complete aproximação, cheque 3 de pouso, chame torre 1-1-8-9-5. 1-1-8-9-5, obrigado, Dan, 4777, continue a aproximação número 2 para pouso, informarei pista livre, vem com a centena com 11 nós. 7, está reduzindo 135 nós, agora você para pouso, até 4777. Autorizado, táxi novembro, acho que se chama no ponto de estrada da Khan e chame o 120 da Cima 9 novamente na alfa. Primeiro Khan, para bem do Khan aí. Chama a alfa do Cima. Chama 200 decimal 90, fala. 0, obrigado. Rodolfo, 90 no sétimo, 010, vamos para a colagem. 90 no sétimo, 3 ADNA e decolando. E chama 0, vento uma centena com 11 nós. Chama 90, colagem, chama 0. 90 no sétimo. Na 7 de Colo 01, na chama no 20 da Chama 8. 08, obrigado. Salvador, bom dia, Gol 907 de Colo 05. 907, contato radar, subavia, saída São 1 para nível 400. Via São 1, 400, 907. Autorizado, ingresso, reporte alinhado e pronto. Estou aí, eu gosto mais de para o táxi. Salve Salvador, é o América 229, bom dia. Bom dia, América, prossiga. Eu poderia escolher na prova de moto, meu povo. 9017 9017 aguarde, inicialmente Leda. Guarda, Leda, obrigado. Chama 9. Ok, Saulo 121. Zero, 17, suba e mantenha nível 340, voe Broad Pubave. 340, Pubave. Boa 9017. Salvador, gol 9128, bom dia, 200, respeito 150, com informação Juliette. 9128, acione identificação, prossiga via, chegada Bomed 1 para 2000 pés, QNH 1014. Via, Bomed 1 para 2000 pés, 1014, gol 9128. Francisco, autorizado a decolar, pistão na 7. Vem com a centena com 1-2 nós. Salvador, Olimpo 02, posso esperar o Olimpo 02, autorizado a alinhar e decolar. Pista no 0, vem com a centena com 11 nós. Autorizado a alinhar e decolar, pista no 0, Olimpo 02. Boa, bom dia. Dan 3198. Cena 170, frente da Juliette. Bom dia, Dan 3198. Acione a identificação. Dessa via chegada boa, médio 1 para o nível 050, querendo andar no 014. Bom dia, gente. Ficou boa, médio 1 descendo via 14, 3198. Que decolou 06, corredor cheio, 120, decimal 8, controle. Tá volta, bom voo. 120, decimal 8, November Odds com risco. Decolou 07, chame 120, decimal 8, boa viagem. Controle 208, faremos. Em Salvador, o olhinho pro 02, decolado, pista no 0, saída pouca, posição na Caju. 02, contato radar, suba via saída pouca para o nível 250. Via pouca para 250, olhinho pro 02. 9017, chama o centro Recife em 128, decimal 35, alterne 125, decimal 1. Ok, chama Recife 12835, secundária 1251, gol 9017, muito obrigado. Controle Salvador, November Oscuíski, decolado da pista 17. November Oscuíski, com em condições visuais autorizado curva direita, direto para Feira de Santana. Condições visuais, autorizado curva direita, por a direta, Feira de Santana. Preciso estimar de pouso, November Oscuíski. Ciente, aguardo. Corre Salvador, bom dia, azul 2790, aproximado do ponte 020, pronto. Bom dia, 2790, autorizado a alinhar e decolar, pista 1-0, vento na centena com 10 nós. da linha ali, decolar pro 27 na zona da Azul, já. Controle, você é o controle. Vou confirmar o tráfego aqui nas nossas 12 horas, 2 milhas. Estou confirmando, o tráfego está 1-0 milhas à sua frente. O tipo é um Boeing 737-800, é o tráfego que precede para pouso. Tráfego 3198. Fala, meu tanque de Bravo, acione e chame pronto para a decolagem. Não tem nível de decolagem, Tango Índia Bravo. Vai fazer um sobrevoo no cabo da presente? Afirmo, direto para a posição de sobrevoo, vento no aeródromo Centena com 10 nós, chame fora do solo. Chamado TAC, Marquinhos, chame no ponto de espera. Para a ponto de espera. Afirmativo, TAN 3198. Bravo. Nós estamos com 280, pode vir. Beleza. TAN 928 pode voar, Duna? Uso na ONU, chame no 20-8, bom voo. Obrigado, senhor, 208. Pisador. Voaduna e está autorizado o ELS. Obrigado. Salvador, controle de pátria, Azul 27, bom dia. Blue 2710, radar contact climbing via, current departure to flight level 170. Via, current departure, Azul 2710, climb to 170. Grupo 02, voe direto, posição Romeu Foxtrot 08. Direto Romeu Foxtrot 08, Grupo 02. Bom dia, Guardião 05, qual é o controle? Controle de Salvador, é o Gol 1162, informação de leite. Gol 1162, acione a identificação na proa de Bomed para interceptar a chegada Bomed 1, QNH 10013, desça para o nível 060. Bomed 1013, descendo ao 060. Bom, 9128, corrige QNH. 1-0-1-3 igual 9-1-2-8. 0-5 ao controle. Prossiga via litoral sul, QNH 1013, apostando através do parque de Pituaçu Guardião 05, informo que há um tráfego Robson 44 prosseguindo para sobrevoo no Pituaçu, o Guardião 05. Pode estar pronto, gol 904. Para 2010, quem está agora 19013. Dia 2010, meio 3, 3198. Zero, gol 19094. Acione identificação dessa via. Chegada por meio de Uno para o nível 070 QNH 1013. Via por meio para o 070. Chamar quem é que decolou 104, chamando 208. 208. O meu esquema aqui, prossiga visual Manati, mil pés, reporte afastado, 20 milhas de Salvador. Vai curvar à direita, mil pés, já está T59, agora está dentro da CTR, ali 19 milhas. Reporte visual, colocar de pouso, esquema aqui. Batalha visual, direto do meu pés. Luna Vino 28, traça à sua direita uma milha, sem indicação do modo Charlie, um helicóptero mantendo 500 pés. Quem jogou 9128? Problema 250, acione a identificação dessa via chegada a Palmete 1 para o nível 080, QNH 1013. Palmete 1013, QNH 1013. Para pouso na principal, e nessa posição o senhor está bem abaixo da final. Então, será necessário se afastar para o litoral e chamar o controle 120.8. É uma carta para o litoral da presença, isso? Sim, me chama no 20.8, se afastando. Ok, vai se afastar, acabará. Autorizado para o 2500-090 Índia Bravo. Controle, é o Papa Índia Bravo, já. Bom, meu Tango Índia Bravo, eu siga inicialmente para o litoral devido a aeronaves ingressando na final da pista 1-0, Tango Índia Bravo. Vai para o litoral, aguardando. O Tango de Abravo está visual com o voo também na final, senhor. Quem te informa, o Tango de Abravo, aeronave procedente do Farol da Barra para o Herói de Salvador, um helicóptero de esquilo mantendo 500 pés, esteja atento, Tango de Abravo. Vai ficar atento, Tango de Abravo, senhor. Não vai chegar muito para o litoral, vai ficar um pouquinho aqui próximo ao parque de Pinto Açú, senhor. Controle no 094, 2200 da Momo, boa. Bergono 094, contato radar, sobre a via saída Momo para o nível 370. Via 37, chance de voar direto para o ti. Oi, Cogbo, Bergono 094. Cogbo, muito obrigado, senhor. Grupo 02, chama centro Recife em 125, decimal 45, alterne 126, decimal 85. Atingiu 060, 962. 91128, chame Torre Salvador em 118, decimal 95. 895, gol 9128. 1162, dessa vez chegada para 2000 pés, QNH 1013. Dia chegada 2000 pés, 1013, 1162. Já está visual com o gol, já, o gol já me ultrapassou, senhor? Eu posso voltar para o ponto novamente, senhor? Aguarde, Tango de Abravo, há vários traços em aproximação para Salvador. Tá aguardando, então, salve de abraço, senhor. Padrão 05, atento ao tráfego anteriormente reportado. Tráfego em procedimento, 190. 3198, autorizado, final ILS, que sua pista 1-0, reporte estabilizado no localizador. Autorizado, chamada estabilizada, 23198. 19128, chame torre 118, decimal 95. Bom, 9128, chame torre, 118, decimal 95. 9128? Gol 9128, final da 1-0. Gol 9128, liga, pouso autorizado, pista na 0, vento a centena, ajudar. Ele pouso no 0, gol 9128. o reporte do Guardião do Tempo? Negativo. Já abandonou o Picossu, no momento está na vertical do terceiro ponte. Tem as 11 horas de tráfego já na curta da 1-0. Guardião 05, já cruzou o visual com o Robson 44? Negativo, senhor. Pode confirmar a posição? Ele já está ficando à sua esquerda. O tráfego ficou próximo do parque de situação. A gente tentou informá-lo, o senhor não copiou. Guardião 05, chama a torre 1-8, decimal 95. 2, decimal 95, curando. Bom dia. Bom dia. Oi, Salvador, Guardião 05. Guardião, dá presente direto pro pátio do greve. Então, você tira com 10 nós, chama no solo controlado. Solo controlado, chama na Granto. 5245, atendendo 1268, 5402. 1162, autorizado, final e linha 78, pistão na 0, reporte estabilizado no localizador. Portaria estabilizada, voo no 1162. Eu sou 4082, desta vez chegada para 2000 pés, QNH 1093. E é chegado 2013, 4-0 aqui. 5-0, chegada para o nível 050. Apenas via 050-6250. 3-0, qualquer segundo lado, acho que é mais 500. Acho que é mais 500, frequência livre. Frequência livre. Eu falo ali, já chame 121, na decimal 9, Libra. Libra 219, vou 9-1-2-1. 3198, chama a torre de Salvador em 1-8, decimal 9-5. 18-900, pelado. Torre Salvador, boa, da 3198. Boa, da 3198, continue a aproximação, aguarde pista livre, evento uma centena com 129. Aguardando, da 3198. Mesmo na fase do 5-1, clear for takeoff on A10, wind 100 degrees, 1-2 knots. Após a passagem dessa aeronave, o senhor autoriza a regressar para o local? Eu vou a baixa altura, só vou cruzar a pista e vou prosseguir. O Tango de Bravo, o senhor tem condições de cruzar sobre o marcador Simbra? Senhor, eu precisava, na realidade, uma filmagem, né? Uma página de filmagem, eu teria que passar nesse ponto onde eu estou. E vou só cruzar e vou embora. Vou lá para a BR-324. Como de Bravo, no momento não é possível. Informo que ainda, depois do tanque que o senhor está vendo na final, ainda há mais três tráfegos. E o último tráfego está aproximadamente 8 minutos para cruzar o seu través. Ok, senhor, mas aqui dá tempo de eu passar. 2 minutinhos, eu só vou ficar passada. Já vamos passando para o setor norte. Negativo, em 2 minutos o outro tá passando Simbra, o Tango e o Diabravo. Tá ok, senhor, eu vou ficar aguardando o senhor aqui no setor. O 3198, pistão 0, livre pouso autorizado. Quem é livre pouso, tá? 3198. Gente, Guardião, frequência livre, até a próxima. Obrigado. 2085? 2085, afirmo, gol no 094. Valeu, obrigado, Guardião. Novembro das Quiz, autorizado frequência livre. Salvador, departure. Good morning, Brazilian Air Force 2581, airborne. Testing now 2000. Lima para Paquilo, Ascension Prompt for Dax. Chama a torre Salvador em 1-8, decimal 95. 1-8-95, gol 1-8-2. 4082, autorizado final ILS, X-Way, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Reinformar no localizador. Meu nome é 250, deixa eu ver a chegada para 2000 pés, QNH 103. Antena via chegada, 2000 pés, B3, 3198, solo 24, libera direito, chegando no 21 na 19. 219. Control, Azul 2710. 710, Salvador de Pacha. Sir, if possible, request resume navigation due to our delay. If possible, in coordination with Aracaju, possibility Alfa Romeo 363 and inform the ABIN contact. Roger, we coordinate to fly direct Alpha Romeo 363 position, Azul 2710, maintain Conde intersection. Maintain Conde, thanks a lot. Taxi Lima Papa Tio, chame no ponto de espera, taxi Papa.